Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e na rua você finge que não existe, mas na internet você quer ser notado, né? Ah, meu irmão, assim é o mundo hoje em dia. Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu estou me afogando em vários nadas. Eita, pô, é negatividade. A negação da negação. Tô puto com esse Byung, Jiraiya, não sei das quantas, caralho. Aqui é a Sally e quem vive do igual também perece pelo igual. E aí, aí sim, hein? Aí. Essa frase, que frase. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu digo não. É novidade. Esse é o programa que o branco vai ser mais feliz. Né? Por quê? Ué, porque você é o cara que mais nega as coisas quando a gente fala algo, né? É o cara que fala em contra. O que é isso? Isso é... Isso é uma difamação, uma injúria contra a minha você pessoa. Você criou a negatividade. Ai, muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para trocar uma ideia sobre a sociedade do cansaço. Um ACC filosófico aí, vamos falar um pouquinho do livro do Pyong Lee, né, que é o youtuber. Sacanagem. Meu Deus. A gente vai Pensei falar que sobre... ninguém ia fazer isso. É. A gente vai falar sobre o autor Byung-Chul Han, mas eu tava pesquisando e Byung realmente se lê Pyong. É um Pyong, sabe? Então vai ser... Pyong-Chul Han, fala a verdade. É, né? Então vai ser do Pyong Lee de qualquer maneira. E é um livro extremamente chato e a gente vai falar muito dele aqui, mas a ideia por trás é totalmente foda. Vai ser um programa bem legal, como foi o de Mundo Líquido. Então ouçam aí e recomendem pros seus amigos, que vai ser foda pra caralho. E a gente vai trocar essa ideia só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera. Raul. Pel, pel, pel. Tiriri. Que foi isso, cara? Sempre nas entradas tem que ser inusitado na hora dos recadinhos. Então é isso mesmo. É, né? Se todo mundo juntar todas, tem uma mensagem codificada, né? Sempre. Vocês vão ter que adivinhar quando a gente acabar o último cast, se for o cast de fim do mundo, aí vocês vão ter que adivinhar. Sai, vai ser apocalipse. Muito bem, senhoras e senhores. Leitura de recadinhos aqui do nosso programa de Mulher Maravilha versus Mulher Gavião, hein? Foi uma briga feia o negócio. Vai tomar no cu, traíra. Você é mó traíra, mano. Aqui eu vou começar o primeiro e-mail aqui do Garcia... Aí diz assim: olá, CCcaster, que saudade de mandar mensagem pra vocês. E a gente tá com saudade de receber suas mensagens. Sobre o episódio que ele tá falando, sobre o episódio que a gente falou sobre Revolução Mexicana, né? Uhum. Ele fala assim: não tem relação direta, mas me deu vontade de rejogar Red Dead Redemption, que é um puta jogado do caralho. Acho que o clima sol, deserto, laranja que me trouxe esse episódio. Eu não sei o que é laranja, que é laranja de comida? Não, né, pô, laranja é a cor do deserto, né? Eu tô zoando, ah, caralho. Tem que zoar alguém, pô, não dá. Sobre o mais ACC, ele continua aqui, me viu isso, existe um poder na exposição a algo. No ponto de ônibus da Faria Lima, estação de metrô, sempre existiam cartazes, xilografura. Tá perguntando, é xilografura, Febre? Sei, eu acho que é, depende, né? Tem cartazes e cartazes. Eu não sei de... Eu sou das artes, mas sou das artes de cinema, de pintura, essas coisas, não sei porra nenhuma. Que tem alguns cartazes que tem arte mesmo e tem outros que às vezes tem outras coisas que promovem reflexão, né? É, e aí continua assim, com frases de impacto como: quem não se mexe não sente o peso das correntes que ele prende. E aí ele diz assim: refleti sobre isso e guardei pra mim. Noutra feita, percebi pessoas conversando sobre esse tema. Estamos presos? Estamos nos movendo? Outra frase era: a revolução não será televisionada, mas graças a vocês, talvez ela esteja acontecendo e sendo transmitida através de podcast, quem sabe? É. E ele finaliza: abraços e sucesso. É, cara, isso é uma grande verdade mesmo. Essa parada da revolução não será televisionada, nenhuma revolução é, né, cara? Hoje em dia, a gente fez um programa lá sobre cyberativismo, né? E a gente viu o que sai mesmo de mais próximo da verdade é o que a galera põe. Que nego filma, põe no YouTube, põe no Facebook, caramba. Porque as mídias, cara, elas manipulam até o talo. É, mano, porque a mídia normalmente ela tá junto com o governo, né? Ela tenta parecer como se tivesse, ah, a gente tá apoiando nenhum dos dois, mas ela sempre tá apoiando o governo, tá ligado? Porque ela precisa do dinheiro deles pra conseguir transmitir as coisas. E tem muito governo que injeta dinheiro na mídia, né, cara? Injeta diretamente. Não se assustem, mas isso acontece. Um dos grandes exemplos disso, não tô falando do time em específico, mas é a relação que tem a Globo com o Corinthians. A relação que a Globo tem com o Corinthians, você vê, é uma relação muito assim próxima, que chega a ser bizarro. Parece que o Corinthians faz parte da Globo e meio que vice-versa, né? Só tem jogo do Corinthians, é uma puta audiência pro Corinthians, é um espaço foda pro Corinthians, é tudo pro Corinthians. Eu não torço pro futebol, então pra mim, foda-se. Mas é interessante você prestar atenção nesse tipo de relação, sabe? E quando tem uma relação assim entre duas empresas, cara, imagina quando o governo se envolve. Porque o governo tá envolvido em uma parte de coisa, né? E querendo ou não, a Globo e outros canais recebem uma grana preta do governo aí, né? De forma lícita, né? De forma registrada e também por baixo dos panos, né? É, sempre. A mídia é uma das coisas que normalmente quando tem ditadura, em vários países, você vê que o cara tem uma na Romênia, tem uma na Romênia terminada de todo lá no final dos anos 80, em que só passava a TV, passava duas horas de programa e era sobre o político lá, que na época era um ditador chamado Sescal, alguma coisa assim, só sobre ele. Então eles comandam tudo, né? Então não adianta. Sim, até a internet, né? Tem países, acho que a Coreia do Norte, né? Tem uma internet toda truncada lá, que você não consegue sair, acessar um monte de site, um negócio bem fechado. É foda, cara. Os caras conseguem manipular fodamente aí, infelizmente. Complicado. Valeu, Garcia! Renato, por ter mandado aí o e-mail, continua mandando, não esquece não. Tem que se tornar uma coisa diária. No dia não, porque caralho, a gente não é um diário. Diário. Mas faz diariamente, aí você vai mandando conforme que você acha melhor. Valeu, Garcia! Renato, pelo seu e-mail, cara, tamo junto, obrigado por continuar ouvindo aí. O Garcia já é ouvinte old school, né, cara? Então, eu tenho uma pergunta, será que o Garcia estava na Revolução Mexicana? Com certeza, o Garcia, ele estava em muitos dos conflitos revolucionários aí da história do mundo. Ele tá com um sombreiro, tá ligado, aquele do 007, que tá com um disco, tá ligado, cortou a cabeça de todo mundo. Um bigode. E uma baratinha. Muito bem, agora eu vou ler aqui o e-mail do Rodrigo Carneiro. E ele manda aqui, ó: bom dia, boa tarde, boa noite. Chamo-me Rodrigo Carneiro, tenho 25 anos, sou brasileiro, mas moro em Portugal há mais de 10 anos. Olha aí, cara. Olha só, olha Portugal. Muito bom. Sou português. Sorry, coração, eu sou português. Mas ele não é português, não, essa, né? Ele é brasileiro. Agora com essa cantoria aí, até eu vou querer virar português. Aê! E ele põe aqui, ó: esse é o meu primeiro e-mail para um podcast, escolhi logo o ACC. Olha aí, que honra, cara. Porra, obrigado. Eu comecei a ouvir vocês a partir do episódio 169, Briga de Mulher. E adorei desde o primeiro minuto, tanto que estou a maratonar desde então e já estou no episódio 76 sobre Metallica. Olha aí, muito bom. Ele põe entre parênteses: Pulei alguns, pois quero preservar para momentos específicos. Que foi o primeiro episódio que eu discordei mais de vocês, esse do Metallica, né? Pois eu gosto de todos os álbuns à sua maneira, apesar de preferir os mais antigos do que os atuais. Pois eu vejo que essa mudança começou no Black Album como um amadurecimento também dos próprios membros da banda. Algo que nota-se, por exemplo, com o Pearl Jam também, onde o Eddie Vedder era um louco em palco no início e subia nas estruturas e ficava pendurado como um macaco. E hoje em dia é o cara que senta num banco e toca o ukulele, né? E sim, isso é verdade. A idade também não ajuda. A idade também não ajuda. Se o cara fazer isso, você quebra a coluna e morre. Os próprios caras do Metallica também, né? A idade, é isso que você falou aqui, Rodrigo, é uma grande verdade mesmo. Os caras vão amadurecendo e, querendo ou não, isso vai influenciar na arte deles. A arte tá muito ligada com a pessoa, né? Então, isso acontece com qualquer um, não só com músico. Acontece com artista também, com escritor. O cara escreve de um jeito, ele vai amadurecendo, cara, não tem jeito. Vai mudando aquela arte, sabe? Ela vai se aprimorando de um jeito totalmente diferente, assim. E, lógico, você comparar os álbuns antigos do Metallica com os de agora, eles são bem diferentes, e se você pegar a banda, também são bem diferentes, né? Os caras, os molecões de cabelo comprido, agora os tiozão, pai, avô, caramba. Pô, você vai pegar lá os antigos, como chamar, a audição dele não é uma merda, hoje em dia é bem produzido, várias coisas, né, tem diferente. Sim, totalmente, né, cara? Ele põe aqui, ó: o Metallica vem pra cá e não é difícil encontrar os membros da banda em situações cotidianas e são os típicos pais de família com a mulher e os filhos ao lado num domingo, deitados na areia da praia. Mas talvez seja... Nossa Senhora! Nossa Senhora, a vírgula foi, morreu aí. Mas talvez seja realmente um choque muito grande ver essa diferença drástica de quem cresceu junto com a banda. O e-mail já está gigante, então não vou me prolongar em apenas um assunto. Ao invés disso, quero dar os parabéns a todos do ACC. Adoro todos, sem exceção, com as suas características, pensamentos e experiências próprias que me divertem e até me fazem questionar e mudar para melhorar a minha própria maneira de ver e agir perante o mundo. Adoro os episódios sobre histórias e personagens da DC Comics. Olha aí, Raul. Raul que é fã. Valeu, é isso aí, rapaz. Isso aí tem que ser. Eu não sou desse nato, mas eu adoro mudar desse. O pessoal tá com preconceito por causa dos filmes e tal, mas entra pra família. Entra, é isso aí. Entra pra família. E ele põe aqui, ó. Em destaque, o episódio 101 do ACC, Livros da Magia. E o episódio 134, Boas Ações, me fez pensar bastante, muito, e até adotar novas maneiras de agir, mesmo quando o dia está um caos. E claro, os episódios mais sem pauta, como de superstição, festa de família, vizinhos, etc., me divertem e mudam por completo um dia menos feliz. Muito obrigado de verdade por fazerem até dos dias mais caóticos um dia diferente. Acredito que tenham muitos fãs e que isso muitos já devem ter dito isso. Mas reforço ainda mais. Vocês muitas vezes não fazem ideia da importância que vocês têm em cada episódio, em cada esforço que fazem para dedicar um momento, às vezes sofrido, do vosso dia para gravar. Muito obrigado mesmo. Espero continuar a ter o privilégio de continuar a acompanhar vocês por muitos e muitos anos. Porra, cara. Eu não tenho palavras agora. Me deixou emocionado. Pô, obrigado demais, Rodrigo. Caraca, um e-mail desse aqui, meu, dá até um ânimo novo, né? Vamos gravar 3 programas agora, Raul, depois desses e-mails. Agora, vamos lá. Esse cara é o nosso Gatorade, porra. Ai, ai, obrigado, Rodrigo. Puta, de coração, não tenho nem o que dizer, cara. Só, puta, obrigado mesmo. Puta, é foda, né? Quando o cara manda um bagulho assim, você não... É mais fácil a gente falar quando ele xinga a gente, mas a gente tem bastante palavrão pra xingar, mas quando o cara elogia é foda, aí fica aquela coisa, fica aquele rostinho de anime, rosinha, tá ligado? Aí fode. É que tem elogios e elogios, né? Quando o cara manda assim, ô, ficou legal, parabéns, seu, obrigado. Agora, quando o cara manda uma parada dessa aqui, aí, puta que pariu, cara. Aí, ó, se eu for pra Portugal, eu vou invadir sua casa e te dar um abraço. Olha aí, ó. Dá um abraço e um beijo nos seus bigodes. Isso aí. Obrigadão mesmo. Valeu, Rodrigo. Valeu, isso é Rodrigo. Muito bom a gente influenciar as pessoas assim, né, cara? É muito maneiro. Sim, né, cara? E causa reflexão. Inclusive nesse programa que tá saindo agora, né, que é a Sociedade do Cansaço, vai causar uma ótima reflexão aí. Vai, porque vai. É realmente uma coisa que, né, dá, o podcast não é só divertimento, também é reflexão e coisa a se pensar. Exatamente. E tem um cara que reflete muito, reflete e conta as suas histórias. E quem é ele, Raul? Um senhorzinho velho lá de Esparta, que tem uns 3 metros de altura e mata todo mundo que sai pela frente. Caralho, o cara virou um gigante do nada. É o cara que é o Mr. Fodash Paraxene. Olha aí, o nosso querido Paraxene, a ruína dos persas aí, né, cara? Ou, como ele tá sendo chamado agora na segunda temporada, o príncipe de Esparta. Olha aí como as coisas mudaram, hein? Na primeira temporada o cara era a ruína de Esparta. Agora o cara já é o príncipe de Esparta, hein? Nada como chega a ser rei. Olha aí, não será? Sei. Olha aí. Então é o seguinte, gente. Saiu aí mais um episódio do Paraxene. Já saiu aí algumas semanas atrás. A gente ia falar que acabou passando batido, e a gente vai colocar um trecho, né, do episódio do Paraxene aqui agora pra vocês ouvirem. Quem não conhece, corre lá, assina o feed, ouve a parada que tá bem legal, a gente tá com tudo aí na segunda temporada. Ele sai aí de 15 em 15 dias, mais ou menos, porque dá um trampo foda pra fazer, tem que escrever, aí tem que gravar, tem que sonorizar, dá um trampo desgraçado, mas é curtinho, né? É o que, uns 10, 20 minutos no máximo você ouve aí, tranquilo. Então fiquem com o trecho aí do Paraxene e logo depois desse trecho vamos pro nosso programa aí de Sociedade do Cansaço, né, Raul? Vamos lá com a Sociedade do Cansaço, né? Espero que você não durma nesse cast, porque se dormir vai tomar tiro. É, e o Raul, o que que o Paraxene falou pra você? O que que o Paraxene falou pra mim, Zé? É um teste, por acaso? Ele falou, Raul. Ah, meu Deus do céu. Vamos pra Sociedade do Cansaço, acabou. Beijo do gordo. Uou. Para minha surpresa, foi Agnéio quem disparou pela rua, leve feito o vento, como se estivesse correndo em um mar de mel. Eu segui meu irmão. Plístias, Iliares e Imos nos alcançaram, enquanto os homens do local e a velha tentavam permanecer lado a lado à veloz corrida espartana. Adentramos a morada de Plausias, quando ele terminava de sacrificar a segunda grávida. Com a faca sangrenta ainda em uma das mãos e os cabelos da mulher em outra. Ele erguia o rosto da esposa para os céus e entoava um canto breve e repetido, a deusa Ártemis, enquanto o sangue banhava o interior da cabana espaçosa. A outra mulher jazia morta no solo de barriga aberta. Seu bebê estava por sobre um estrado de galhos, amarrados com tiras de couro, tão sem vida quanto uma rocha. Chorando em outro canto da sala, a terceira irmã arrancava os próprios cabelos e arranhava o rosto juvenil. A velha, mãe das três mulheres, gritou e amaldiçoou os deuses até desmaiar. Os homens da cidade levaram-na para fora, para que a chuva fria pudesse acordá-la. Agnéio, em posse de sua lança, que fora presente do antigo rei de Esparta, Anaxandrides, caiu sobre o homem, deslizando a ponta de metal por entre suas costelas. Plístia e Imos desembainharam suas espadas e perfuraram o corpo de Plausias repetidas vezes, enquanto Ziliares batia no crânio do sacerdote com a borda resistente do escudo. Eu assisti a tudo imóvel, pois em minha memória havia um choro permanente de meu filho, Dasus, o nascido na floresta, a imagem daquele infante, deitado por sobre os gravetos, sendo pisoteado por moscas atrevidas, me retirou as forças. Meus joelhos ameaçaram se entregar, e eu me apoiei no batente da porta. Aquela foi a primeira vez que meus irmãos mataram por mim. Contudo, foi a última em que deixei as lembranças de meu filho, ou de meu amor, me distraírem do combate. Eu mesmo limpei as armas deles, lança, espada e escudo. Os homens da cidade ofereceram seus cavalos, mas eu os recusei. Perseguiríamos aqueles persas nojentos a pé, como Hércules perseguiu o javali monstruoso de Erimanto. No dia seguinte, antes do nascer do sol, partimos para Tégia, seguindo uma pista que Ziliares havia cheirado no vento. Depois de dias de marcha, após cruzarmos o rio Eurotas, fomos surpreendidos por uma caravana da Argônia. Ainda me lembro do líder deles, pois ele foi ousado o suficiente para ofender um espartano na presença de seus irmãos. Sem que eu entendesse como aquele argoniano sabia meu nome, ele me questionou: Paráxene de Esparta, está pronto para morrer? Byung Chul Han é um filósofo e professor, ele é sul-coreano, só que ele vive, né, e trabalha na Alemanha. Ele dá aula lá na Universidade de Belas Artes de Berlim. E ele não é tão velho não, cara, ele tem 58 anos. Sobre a vida dele, tem um bagulho muito doido. Que ele, lá na Coreia do Sul, entrou no ramo de metalúrgicos, né? Começou a trabalhar com metalurgia e tal. E depois de um tempo trabalhando com isso, ele falou, meu, eu não quero isso pra mim, tá ligado? E ele falou, quero estudar outras coisas. Só que lá tinha um esquema de profissões que era aquele negócio. O país precisa de profissões específicas, né? Então, por exemplo, ele era um metalúrgico, o país precisava dele sendo aquilo. Se ele fosse mudar de profissão, ia ter um monte de burocracia, fora os problemas que ele teria em casa. Então, pra ele deixar de ser um metalúrgico e se tornar um filósofo, o nego ia encarar isso super mal, tá ligado? O nego ia falar, porra, você vai agregar o quê na nossa sociedade ser um filósofo, né? E outra, isso não é só da Coreia, não. Isso é de todo canto. É verdade, né? O cara vai... Porque você... Aí o cara... Não, minha ideia é ser engenheiro. Aí, outra vez, o cara pensa... Quero fazer ciências sociais. Aí, porra, peraí, pô. Tu vai morrer... Já diz logo assim. Tu vai morrer de fome. Ou então aquela pergunta clássica que o nego faz pros filósofos, né? É, mas você trabalha com o quê? Tipo, você é filósofo, mas você trabalha com o quê? Tipo, não, caralho, eu sou filósofo. Ele chegou a estudar metalurgia na Universidade da Coreia, só que ele não tava gostando mesmo. Ele teve até um episódio que é meio engraçado, que ele chegou a fazer uma explosão na casa dele, velho. Caralho. Com produto químico. O maneiro é que quando ele foi pra Alemanha, né, ele foi lá estudar filosofia, mas ele também acabou estudando uma série de outras coisas, né? É aquele negócio, uma aula vai puxando a outra e o cara vai... Fica num ambiente muito, né, de acadêmicos e etc. O cara foi se apaixonando por aquilo. E ele acabou estudando religião, a parte mais do cristianismo, né? Depois ele passou pra algumas mitologias. Literatura germânica, que deve ser foda pra caralho esse tema, porque, putz, deve ter um monte de lendas, né? Tolkien era apaixonado por esse tipo de coisa aí, deve ser maravilhoso, e até um pouco de teologia no final, né, de um modo geral, assim. Então ele acabou estudando bastante coisa e foi se destacando lá, e a galera foi olhando pra ele com outros olhos, falou, pô, esse cara tem umas ideias maneiras, e realmente ele tem umas ideias muito fodas, apesar do que a gente vai falar aqui, de quando ele escreve essas ideias, né? Ele se formou em filosofia na Universidade de Friburgo, e se formou também... É, em teologia e literatura alemã, na Universidade de Munique. E ele fez um doutorado também na Universidade de Friburgo, com uma dissertação sobre Heidegger. Hoje ele é professor de filosofia lá, né? Ele é professor de filosofia, escreve uma cabeçada de livro aí. Tá ganhando muita notoriedade aí no meio da filosofia e tal. E hoje a gente vai falar um pouco de um dos livros dele, que é A Sociedade do Cansaço. Que tem uma ideia simples, mas que é uma discussão muito ampla e muito complexa, né? Que a primeira coisa que ele faz aqui no livro dele é o seguinte, ele tenta fazer uma analogia com problemas físicos, né? Ele até cita lá quando os caras falavam que o inimigo vem em forma de um lobo, e aí você constrói uma muralha, por exemplo. Aí ele vem em forma de um rato por baixo da terra, aí você tem que se proteger lá. Aí depois ele vem como um besouro voando, e aí você tem que se proteger no céu. Depois o inimigo vem como um vírus, que é muito difícil de se proteger, e ele vem sem você olhar, né? Isso é foda, e a sociedade foi muito viral, a sociedade no século XX. Só que hoje ele traz a analogia do quê? De um problema mais da mente, né? Que é um problema muito, entre aspas, pior do que o vírus. Porque o vírus, ele vem invisível e você ainda consegue expulsar. Mas e quando você tem um problema da sua mente que já tá no seu corpo e você não consegue expulsar? E ele dá exemplos aqui como déficit de atenção e coisas do gênero, né? Transtornos assim, realmente como depressão e etc. Que não é fácil de você expulsar, né? Não dá pra você tirar isso do seu corpo e jogar fora e ficar bom amanhã, nem tomando um remédio, nem nada, né? Essa analogia que ele colocou é muito boa, velho. Realmente, tipo, da escrita dele, mas essa ideia é muito legal, velho. E de você ter aquele inimigo que você vê, tá ligado? Que é a diferença. Aquele inimigo que você vê, e aí se você vê, você pode tentar lutar contra ele, tá ligado? E aí o inimigo, então, ele vai querer sumir, tá ligado? Sim. E aí essa parte do vírus, beleza, ele até pode lhe atingir com facilidade, já que você não vai vir, já que você não vai ver de onde ele veio. Mas os sintomas, que é a grande parada do que ele dizia, né, até que antigamente era muito negativo tudo, sabe? A negatividade gera reação. Essa é a grande parada. A gente reage. O vírus entra, a gente fica doente e a gente vai ter que reagir pra isso, tá ligado? E aí, o inimigo, né? Vamos chamar assim, nesse primeiro momento, ele evoluiu pra essa parte da mente, tá ligado? Porque às vezes, meu irmão, você pode... Pronto, o cara com a depressão, tá ligado? Você pode estar depressivo, mas às vezes você não pode talvez nem saiba, tá ligado? Seu corpo aquilo não ataca aquilo, né? Justamente, tá ligado? pra, até o ponto de que a depressão vai lhe causar um mal imenso, tá ligado? É porque o quadro de depressão que você tá já tá muito alto, tá ligado? Sim, sim. E, tipo, é foda, tá ligado? E fica, é aquele negócio que tá caminhando junto com você. Você não sabe que tem alguma coisa errada, você tá vivendo normal, mas ele tá lá, tá ligado? Tirando suas forças de pouquinho em pouquinho. E isso é foda, tá ligado? Uma hora, isso vai cobrar você. E aí, exato, né? Essa parede tá fudido. Uhum. E essa analogia, gente, só pra galera que tá ouvindo pegar mais ou menos, que é meio embaçado, essa analogia que ele faz com a mente, etc., ele vai falar muito da sociedade, de como a gente vive hoje. Isso é só uma analogia, é um exemplo de que a gente tá vivendo uma época onde existem coisas ruins acontecendo, só que elas já estão tão na nossa cabeça, tão na nossa mente, que a gente não ataca elas de volta. A gente não tem imunidade, tá ligado? Pra tirar elas dali, porque pra gente já são normais, entendeu? Um cara, por exemplo, que tem déficit de atenção, ele não consegue perceber que ele tem déficit de atenção. Essa percepção tem que vir de fora, né? E quando a sociedade inteira tem déficit de atenção, quem descobre o déficit de atenção? Ninguém. E aí todo mundo fica com déficit pra sempre, né? Porque a cura vem de fora, mas quem tá lá fora? Ninguém. Então da onde vem a cura? A cura nunca vem. É um conceito bem legal, só que na hora que ele escreve é um saco, porque ele escreve de um jeito muito, muito, muito ruim, sabe? Chato mesmo, assim. É, chega a ser meio excessivamente filosófico, né? Uma coisa, chega a ser uma coisa meio assim, voltada pra área mesmo, né? Sim, sim. E ele é conhecido pelos acadêmicos, etc., como um cara de ideias confusas. Ele é conhecido como um cara de ideias muito boas, mas de ideias pouco claras. E eu tava pesquisando alguns blogs em inglês e um monte de gente fala a mesma coisa. As ideias do Pyong não são claras. Elas são fodas, são interessantes, mas ele se perde às vezes. Então, a hora que ele começa a entrar num negócio de espiritualidade lá no livro, né? Que ele fala um bagulho como uma coisa positiva que vai acender o espírito, vai motivar o espírito. E aí, tipo, ele não falou sobre espiritualidade em nenhum momento do livro, aí ele jogou isso e já era, ele não fala mais e você fica tipo, por quê? Como assim? Sabe, eu precisava de mais disso, né? Aquela... não acontece só uma vez não, né? Acontece várias outras vezes dele jogar alguma parada assim e deixar solto no ar e emendar já outro assunto e você fica tipo, tá, mas e aí? A conclusão daquilo ali eu quero saber. Exato, né? Ou até mesmo que ele não dê uma conclusão, dê uma pergunta, dê uma reflexão. Muitas vezes ele põe algum argumento que não traz uma pergunta, não traz uma solução e também não traz uma reflexão. Então é meio aquela vazio, famosa, né? Viajada que a maior parte dos filósofos fazem, né? Né, cara? Isso é muito, sei lá, as ideias dele são muito foda. E hoje a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Quando ele faz essa analogia com o sistema imunológico, que você tem que reagir a alguma coisa externa que tá te oprimindo, o que ele quer dizer que a tendência é que as pessoas agora não vai existir mais esse repelir. As pessoas estão aceitando tudo. Ele acredita que o grande problema que vai vir nesse século é que as pessoas não têm mais essa... tipo, essa reação contra algo externo. É porque... hoje tudo é absorvido, né? E é tudo absorvido com uma coisa positiva. E o excesso de positividade vai transformar as pessoas numa geração de fracassados e depressivos. Exato. Essa coisa que ele usa muita palavra positivo e negativo, né? Eu não sei como que os caras traduziram, porque ele escreveu isso provavelmente em alemão. Se ele escreveu em chinês pra depois traduzir pra alemão, aí acabou de fuder mesmo. Mas essa tradução fica confusa. Porque quando eu leio ele falando de positividade, eu vejo mais conforto. Parece que ele tá falando muito sobre conforto, né? Eu acho que a palavra conforto se encaixaria melhor. Porque aquele negócio, a gente tá tão confortável que a gente não quer mudar, sabe? Tipo, até fazendo uma analogia com povos antigos, né? No livro Sapiens mesmo tem um exemplo muito legal. Os caçadores e coletores de antigamente, eles trabalhavam de 2 a 3 horas por dia. Tem noção? Caçadores e coletores. O cara ia no meio do mato, trabalhava de 2 a 3 horas. Catava umas raízes, catava uns cogumelos, matava um coelho. Ia embora pra casa e acabou. O resto do dia era ócio. O resto do dia era livre. E a gente, hoje em dia, às vezes trabalha 16 horas por dia, chega em casa e vai trabalhar mais. Tá ligado? Então, esses caras aí trouxão que trabalha, quer ser podcast, quer escritor, bicho, mano. Então, né? E aí é um negócio que entra do conforto. Porque mesmo a gente trabalhando esse monte de hora, a gente tem um excesso de confortos, cara. A gente tem um monte de parada, um monte de hora de almoço, um monte de hora de café. Quem fuma tem horário pra sair pra fumar. sabe, sair, fuma 5 minutos, volta, daqui meia hora o cara pode sair 5 minutos de novo, umas porra assim. E comida também, o cara compra o que ele quer, a hora que ele quer, onde ele quer. Tipo, meu, o ser humano precisa de 2.000 calorias. Você vai no mercado, você compra 2 pacotes de bolacha, acabou, bateu a sua meta, você pode comer aquilo, você não vai morrer naquele dia, tá ligado? Então tudo tá muito acessível, né? E aqui no livro, quando ele fala de positividade, eu vejo muito como conforto. A gente tem tanto conforto que a gente acaba não saindo daquilo, né? Como um relacionamento, né? Às vezes você tá num relacionamento que tá uma bosta, mas tá confortável. Ah, tem uma pessoa aqui que paga tudo pra mim, eu tenho a vida do bom e do melhor, então eu não vou sair daqui, né? Você quer chegar na palavra, né? Se algo talvez, né? É cômodo pra gente, se algo é cômodo, a gente não costuma querer sair disso. Enquanto tá bom, você vai ficar nessa e não vai querer mudar. Hoje em dia é muito isso. Uhum. E sempre muda de fora pra dentro, né? Principalmente aqui no exemplo que ele deu lá, dos transtornos, etc., que a análise tem que vir de fora. Só que quando todo mundo tá conforto, quando todo mundo tá nessa positividade que ele fala, não tem quem mude, né? Não tem ninguém pra vir de fora e falar, gente, olha só como tá bizarro, sabe? Olha como vocês estão trabalhando o dia inteiro, chegando em casa, por isso que é a sociedade do cansaço, vocês descansam trabalhando. Você descansa vendo notificação, você descansa assistindo não sei o que, você descansa fazendo... Ninguém mais descansa simplesmente por descansar. O nosso descanso, ele é cansado, sabe? Muitas vezes o cara chega morrendo, trampou pra caralho, tem um monte de problema. O cara chega em casa, a primeira coisa que ele faz é atender uma ligação que tem BO do trabalho. Que ele acabou de chegar do trampo. É, vai ele tem responder que continuar, e-mail 11 horas da noite, né? Responder e-mail, fazer um monte de relatório, um monte de coisa. Então o nosso descanso tá cansado. E ele aponta isso aqui muito bem. Essa ideia do Pyong é muito foda. Não, e ele aponta muito também a questão do capitalismo. O capitalismo é propaganda em marketing, sabe? E ele aponta também... Isso não tá específico no livro, tá? Eu li em artigos, que era a questão da tecnologia, que hoje você com um smartphone, você trabalha em qualquer lugar, você trabalha na cama, antes de dormir você tá lá respondendo e-mail. Sim, que a gente acha que é melhor, mas aí se você parar pra pensar é pior, né? Essa positividade é o excesso de aceitar tudo. E quando ele faz uma crítica ao capitalismo também, ele fala, você vê essas propagandas que tem, você sempre aquela coisa assim, ah, você pode tudo, você é o dono do seu próprio destino, seja o empreendedor que tudo vai na conseguir palma tudo. Da mão, né? Você pode qualquer coisa nesse mundo e você vai conseguir atingir tudo que você quer e ser feliz. Sendo que não é por aí, cara. Tipo, com esse tipo de propaganda, ele faz até ele cita bastante Nietzsche no livro, só que ele faz uma crítica também em Nietzsche, porque ele... O Nietzsche sempre fala daquele conceito do super-homem, né? O além-homem, né? O homem que é o que se desapegou das questões morais e vive conforme a sua vontade, certo? E ele critica que hoje em dia o mundo tem um exército de super-homens. E esses super-homens vão se tornar um bando de depressivos e fracassados, porque afinal você não pode, nem tudo é possível. Até nessa questão que o Febrini falou de você, como ninguém mais consegue falar, chegar assim, ô galera, isso daqui não tá legal, é aquela parada de ser de dentro pra fora, ele até fala, né, que quando era a sociedade da negação, sempre existia uma exceção, sempre existiam exceções que acabavam te puxando pra sair do que era o igual, do que às era o às vezes, comum. Sério, desculpa te interromper, às vezes a própria sociedade era negação. A positividade que ele fala aqui, o conforto, era pra poucos, né? Sim, exatamente. E acabava sendo uma exceção, o que chamava a atenção. E agora com essa sociedade que aceita tudo, que absorve tudo, não existe mais exceção. Tudo é aceitável, sabe? Exato. E aí é complicado. Se você não tem uma exceção ali pra você se focar e se basear, não, o que eu tô vivendo hoje não tá legal, eu posso tentar viver igual aquela exceção, aí não tem como, né? E me lembra muito uma parte do Poderoso Chefão, que lembra muito isso, de que a gente acha que a gente pode proteger tanto que a gente para e fala assim, meu, a gente não consegue proteger a nossa vida da gente mesmo, né? De nós mesmos. Que é uma frase do Michael Corleone, que ele tá conversando com a Kay, e a Kay fala assim, meu, eu tô com medo, uma porra assim. E ele fala assim, eu não sei por que você tem medo, eu posso proteger você de qualquer coisa do mundo. E aí a Kay fala pra ele assim, mas e de você? quem vai me proteger? Porque você não pode me proteger de você mesmo, tá ligado? E a gente hoje em dia é muito assim, a gente acha que tá se protegendo, mas na verdade a gente tá na mesma merda, ninguém descansa. Quantas vezes, cara, a gente não chega do trampo ou termina um negócio e descansa pra caralho, fica o dia inteiro às vezes sem fazer porra nenhuma, desde as, vamos pro horário, das 6 horas até meia-noite você fica sem fazer nada, você fica assistindo série, assistindo filme. Nem mexer em celular. Sim, exato. Aí no outro dia você acorda, parece que você, tipo, trabalhou até meia-noite sem parar, e você fala, caralho, por quê? E você fica nisso uma semana direto, um mês, dois meses, daqui a pouco você fala, caralho, por que que eu não consigo descansar se eu tô descansando? É que, na verdade, você não tá descansando, né? A gente tá cansando no nosso descanso. Isso é foda, cara. E todo mundo tá nessa, né? Todo mundo tá nesse barco, né? É, não tem exceção. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Eu vim na vestibular, cara! Tô cansado, isso não é mais desgraça! Isso que ele fala transmite muito aquele negócio do ócio, né? Que isso aí é uma coisa que muito filósofo prega. Realmente é uma coisa mega importante que falta muito hoje em dia, né? Principalmente pra gente que escreve, eu, o Wilde e o Branco, a gente gosta de escrever, então o ócio pra gente é muito necessário. É, tem até umas pesquisas falando que um dos poucos momentos onde a gente tem ócio hoje em dia é no trânsito, é dirigindo, porque é aquele trabalho monótono e mecânico que você consegue pôr sua mente pra funcionar nesse esquema do ócio sem perceber. E geralmente é onde a gente tem muitas ideias, né? Ou no busão, indo pro trampo, alguma coisa assim. O ócio que ele fala que a gente perdeu é realmente esse, de chegar em casa e descansar de verdade. Porque aquele negócio, pra quem não sabe, ócio é ótimo, né? Em latim. E quando você nega o ócio, você tá em neg otium. Ou seja, você está em negócio. Ou seja, a gente tá em negócio o tempo todo. A gente tá em negócio no trabalho, nos nossos negócios do trampo. E em casa, nos nossos negócios pessoais. A gente tá em negócios o tempo todo, tá ligado? E, sim. Rapidão. Minha mente explodiu foda agora. Agora, caralho, faz todo sentido. Meu Deus, sim. Pode ficar nu e na floresta agora. Caramba, realmente a gente não para nunca. Puta que pariu. É um inferno, né? É por isso que a gente se sente tão cansado, né? A gente, eu tava lendo A Sociedade do Cansaço e eu lembrei muito daquela cena que a gente às vezes vê em filme e tal, que é um velhinho que mora numa casinha. Eu lembrei até de um conto que o Wilde escreveu, um conto da cadeira lá, reflexões sobre objetos inanimados, né, Wilde? Uma coisa assim. É, reflexões inanimadas sobre tortura. É muito foda esse conto e me lembrou muito esse conto, que é o quê? A imagem daquele velhinho sentado na cadeira de balanço, fumando um cachimbo, simplesmente olhando pro horizonte. Cara, aquilo ali faz tanta falta e a gente não percebe. E aí, depois que o cara tá nessa correria louca, muitas vezes de trabalhar, fazer faculdade e ainda cuidar dos negócios pessoais, no final do ano, o cara olha pra trás e fala, caralho, eu tô cansado pra caralho, já acabou minhas férias e tem que começar de novo. Tá ligado? Simplesmente porque falta pra gente aquela cadeira, né? Falta pra gente aquele momento de simplesmente olhar pro nada e ficar de boa, descansar. Ó, quando eu tava pesquisando, vocês já vão falando aí do osso e tal, quando eu tava lendo, eu viajei muito na leitura e eu tava desesperado, tá ligado? Que eu tava passando, eu basicamente tava passando o olho pelas páginas e eu, caralho, velho. Foi, tipo, eu tive que ver muito vídeo e artigo pra me ligar do que era. Tanto que, nessa parte do descanso, eu entendi um pouco diferente, tá ligado? O que vocês falaram faz muito mais sentido agora, que eu realmente tava perdido. Mas, tipo, pra mim, por exemplo, o descanso, ele realmente, você, sei lá, assistir uma série era realmente um descanso. Vamos botar esse exemplo, tá ligado? Mas o fato de você estar tão ligado nas outras coisas, de olhar o celular, tá ligado? Daqui a pouco aí vem um cara que liga do trabalho. Ah, aconteceu não sei o que, não sei o que. Aí você tem que parar, tem que resolver. E depois você, puta, tem que fazer um balanço pra amanhã. Vou fazer agora. E faz. E aí, sei lá, tipo, aquela série, aquele filme que você tava assistindo, que era o seu momento de descanso, de ficar de boa, você não consegue fazer isso. Mas você vai ocupando aquele tempo todo, e nisso você assiste um pouco, para, assiste, para, assiste, para. No final, você até assistiu o filme, tá ligado? Mas assim, você for pensar, tipo, porra, não entendi direito. Sim. O que aconteceu, tá ligado? Eu não aproveitei o momento, porque eu fiquei fazendo um monte de coisa, fiquei falando no WhatsApp, fiquei vendo notificação no Facebook, tirando foto no Instagram e ligando pro povo que tava dando problema no trabalho, eu tinha que fazendo resolver, hambúrguer de 550 gramas de carne. Ei, não, mas isso aí é... Isso aí isso, é isso aí, isso aí até me lembrou, Wilde, no livro ele cita uma parte sobre hoje a gente ser multitarefas, hoje a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. E tem muito a ver, eu acredito que tem muito a ver com isso, sabe? Porque você não para, a gente aprendeu a ser multitarefa e a gente não consegue mais não ser multitarefa. Então, mesmo que você fosse tirar um tempo pra assistir a série... uma série, você não vai conseguir focar só nisso, você vai querer olhar seu celular rapidinho, você vai querer fazer alguma outra coisa, você vai querer comer enquanto assiste, então isso acaba cansando muito mais mesmo, sabe? E não é só ser multitarefa, é como hoje é praticamente um crime você falar que você não é multitarefa. Chega numa entrevista aí e fala que você não é multitarefa, vê se você arruma um emprego. Sim, né? É aquela questão, antigamente... Você ser multitask era uma qualidade, né? Era uma exceção. Hoje em dia não, é a regra, né? Hoje em dia é a regra. Exatamente. A regra é ser multitask. Eu garanto que se você chegar numa entrevista e o cara perguntar se você é multitask, e você falar assim, eu sou, mas eu consigo também não ser. Consigo focar em apenas uma coisa e fazer aquela coisa do melhor jeito possível. E eu garanto que a maioria dos seus funcionários não consegue deixar de ser multitask. Se você responder isso pro entrevistador, você ganha emprego na hora, eu garanto. Porque a sociedade é multitask, tá ligado? Ninguém mais consegue focar. Isso que o Wilde falou é uma grande verdade. Hoje em dia as pessoas têm problema até pra ver filme, pra ver série, pra ler livro. É foda, você não consegue. É tanta coisa apitando, dando notificação pra todo lado, sabe? Eu confesso que eu tenho muito medo de começar série nova. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho tempo e eu vou ficar mais cansado ainda. Porque as pessoas, quando elas começam uma série nova na Netflix, por exemplo, elas pensam assim, ah, vou ter uma série pra relaxar. Não, cara. Você vai ter uma caralhada de informação nova pra você armazenar na sua cabeça. Nome de personagem, história de maluco, background, vai ter toda a expectativa da história, não sei o quê, e daqui a pouco vai acabar a primeira temporada e você vai ficar louco, remoendo aquilo, e sabe? Você vai ter o quê? Mais cansaço. Você não tá descansando. Por isso que esses vídeos bobos do YouTube, tipo, os caras fails, né? Essas coisas. Tem muita gente vendo, porque é um conteúdo que não exige nada de você. Se você vê esse tipo de coisa... Você simplesmente olha e sorri. Exatamente, você não precisa saber porra nenhuma, né? Isso relaxa. Exato, agora ver um filme, ver uma série é foda, cara. Porque você tem que dar atenção. Você precisa absorver aquilo de uma maneira complexa. Não é só um negócio passando ali que amanhã você não vai nem lembrar, né? Amanhã, quando você voltar pro episódio 6 lá do Punho de Ferro, por exemplo... Punho de Aço, não sei o nome do personagem... Você vai ter que saber os nomes dos caras, tá ligado? Você vai ter que lembrar o nome de todo mundo, o background de todo mundo. Senão você vai ver o cara ali e vai falar, puta, eu não lembro desse cara, mano. Como é que eu faço agora? Eu vou ver o primeiro episódio de novo, sabe? É um cansaço do caralho você pegar série nova, até filme novo, né? E não era pra ser, né? Não era pra ser. Até a questão de você tentar se desligar, sabe, Febrine? Igual, por exemplo, se eu parasse e falasse, ah, hoje eu vou tirar o dia pra assistir série... Vou desligar a notificação, vou desligar o celular. Você não consegue, você fica tão agoniado por não tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo que você fica desesperado e você perde o foco total do que você tá tentando fazer ali. É por isso que eu concordo muito com o que tu falou, em questão de hoje, a pessoa que consegue focar só em uma coisa ser a exceção, sabe? Porque é muito difícil. Você sabe uma parada foda? Desculpa, Branco, só um ponto rapidinho, perdão. Sabe uma parada louca? O cinema. O cinema é uma maravilha na sociedade do cansaço. Porque quando você vai pro cinema, maluco, você vai pra assistir o filme. E quando você vê um filme no cinema, você sai de lá refletindo pra caralho. Você sai refletindo pra caralho. Você quer, meu Deus, eu quero fazer um podcast sobre esse filme. E quando você vê um filme em casa, você acaba e vai ver um vídeo no YouTube. Você acaba e vai jogar um filme. E você não dispersa, porque você é a experiência do cinema. Porque você não vai ficar mexendo em celular no cinema, que é uma bosta. Que nem, não pode, né? Na verdade, nem pode mexer no celular. Ainda nem pode, pra verdade. A galera enche o saco. Ainda bem, né? Ótimo, ainda bem. Que eu fui, cara, eu vi o Logan e o John Wick seguido, cara. Tipo, eu saí de lá, sabe? Tipo, calma lavada, cara. E quase explodido também, né? E retalhado. É. E até uma parada que eu pensei agora, né? E que tem uma parte que ele cita... Não exatamente isso, mas que a gente pode tomar isso também como exemplo, que é a questão da reflexão, né? Hoje a gente quase não tem tempo mais para refletir. E quando você sai do cinema, igual o Febrinho falou, você tem esse tempo para refletir, sabe? Sim. É igual, às vezes, você assiste em casa... você não vai ter esse tempo. É igual a questão que ele falou, que não existe mais luto no, na sociedade do cansaço, sabe? Eu concordo muito com isso. Hoje você não tem mais tempo para ter aquele luto. Não só luto de uma morte, mas você ter exatamente essa reflexão, parar para pensar sobre aquilo que você acabou de ver, de vivenciar. E é muito foda, porque é uma coisa muito essencial, assim, sabe? Do que a gente tá absorvendo. Quando a série falou sobre a sociedade da negação, ela tá falando sobre a sociedade disciplinar do Foucault, que é onde era, tipo, havia o excesso de negação, e nisso, na época, gerava muita revolta, né? Tipo, a delinquência, né? Surgia porque as pessoas não tinham acesso a tudo e via, sei lá, uma casta alta que tinha o acesso, os privilégios e tal, e isso gerava delinquência. E com a sociedade do desempenho, né? Que ele fala, né? Que é o excesso isso. Do sim, você aceitar tudo. Não existe mais isso porque, na verdade, você é o próprio torturador e o torturado ao mesmo tempo. Você, tipo, você se cobra tanto de que você tem que entregar, você tem que atingir tudo, você tem que ser o melhor e tal, porque você é ao mesmo tempo o torturador e o torturado. Exato. Essa ideia, cara, essa parte, véio, que é até o primeiro capítulo, se não me engano, que é o Sociedade Neural. Essa ideia é muito foda, velho. Porque, primeiro, que, tipo, dá pra tirar muita coisa daí, de tipo, fazer um conto mesmo, tá ligado? Sobre essa ideia, tá ligado? De que antes, vamos usar o termo dos livros, né? A negação, que, tipo, tudo era tão difícil pra você, que você ficava frustrado, porque, tipo, porra, eu tô me fudendo aqui e eu não consigo nada, tá ligado? Aí o que acontece? Um exemplo bom disso é a greve, tá ligado? De a galera lá, século XVIII, todo mundo fudido, tá ligado? Melado de carvão, trabalhando 362 horas por dia, tá ligado? E aí os caras, não, porra, se a gente continuar assim, a gente tá fudido, tá ligado? E aí vem também aquela parada de ter a exceção. De ter um cara que fala, meu irmão, então vamos fazer o seguinte, o cara junta a galera e vamos parar, vamos fazer greve, porque a gente é mais aqui. Beleza, os caras paravam, faziam greve, e enquanto isso, tipo, governo, dono de indústria, ficava maluco, caramba, minha produção tá fodida, tá parada, que não sei o que e tal. E aí, meu irmão, com o tempo, a galera foi pensando o seguinte, a gente tá atacando errado. A gente não pode deixar a galera descontente, tá ligado? Uhum. O que a gente tem que fazer é deixar todo mundo contente, tá ligado? Todo mundo positivo, todo mundo confortável. Ou pelo menos fazer eles pensarem que estão de confortáveis, né, viu? Isso. Então, aí justamente, essa é a grande parada. Só que a gente não vai fazer eles ficarem confortáveis de verdade. Que isso aí é a utopia, tá ligado? Sim. A gente vai achar que eles estão confortáveis, ou então vai fazer com que, tipo, a gente coloque aquela parada naquele altar bem alto. Sim. Altar bem alto. Pra o cara olhar, putz, se eu trabalhar muito, eu vou poder conseguir fazer minha pilha de dinheiro, subir e pegar o que eu quero, tá ligado? Uhum. Só que essa porra desse pilar vai subindo mais e mais, tá ligado? Enquanto o cara sobe, tem alguém construindo mais, né? E ele nunca chega. Tá ligado? O cara vai sobe e bota um tijolinho, sobe e bota um tijolinho, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, essa é a grande parada que dá a frustração pra gente. A frustração mudou. De, tipo, antes a gente levava muita porrada. Hoje em dia, você não leva porrada. Você se bate, tá ligado? Porque você não consegue as coisas, você se frustra. E aí, depressão, TDAH, síndrome de burnout, é hiperatividade, tá ligado? Porque é o seu cérebro reagindo. Muitas vezes a gente... Não é nem a questão de você não conseguir. Mas é porque você conseguiu, mas você não acha o suficiente. Igual tu falou, quanto mais você vai subindo, mais vai colocando tijolo. Você não se sente suficiente com o que você alcançou. Você sempre vai querer mais e mais e mais. Aí cai até a questão da propaganda, né, capitalista. Por exemplo, essas empresas que contratam as pessoas como o CNPJ, não é, elas tiram todos os direitos da pessoa. E só que você vê a propaganda, agora você é o empreendedor, agora você é o é o dono do seu... Você manda em você. Você manda em você mesmo, você é dono do seu próprio destino. Cara, a aplicação prática da sociedade do cansaço aí, cara. Sim, cara, que é o quê? O cara entrando em negócio, né? Entrando cada vez mais em negócio, atrás de negócio, atrás de negócio, negando o ócio cada vez mais. E o cara não consegue pensar, refletir sobre... coisas simples da vida, como o filho dele, sabe? Pô, meu filho, o que vai ser do meu filho amanhã, não sei o quê. Eu vejo aquele cara, Fábio Augusto, lá do meusucesso.com, o cara falando a história do cara, não sei o quê, e ele falando, putz, eu trabalhava tanto que eu via meu filho uma vez por mês, e não sei o quê. E eu, tipo, mano, não, isso não é bom. É. Isso não é bom. Exatamente. Foda-se o seu trabalho. Então, e ele falando como se fosse a coisa mais Exato. Foda do mundo, né? Ah, ó. Dando motivação. E eu penso assim, meu, foda-se o seu trabalho. Se você tem que ficar trabalhando, ficar um mês longe do seu filho, ver o seu filho 12 vezes por ano pra você ficar rico, eu falo por mim, eu prefiro morrer pobre, cara. Eu prefiro morrer pobre e ver meu filho todo dia, tá ligado? Ah, com certeza. Então, aí vem unido assim, mas ele só conseguiu porque se esforçou dessa maneira, ele abriu mão dessas coisas. Aquele velho discurso de meritocracia, sabe? Uhum. Você que tem não que é abrir bom, mão, né? Uhum. Total. Cara, que pariu, velho. Sim, que recompensa. Que recompensa merda é essa, tá ligado? Só que aí, tipo, aí você vê que você tá sendo enganado, tá ligado? Sim. Você tá sendo... Tem uma recompensa, tipo, nossa, meu filho tá estudando num colégio foda e tá jogando Play 4 aí, porque eu tô trabalhando 1000 horas por dia, eu só vejo ele 2 vezes por ano, tá ligado? Uhum. Aí, mas ele tem o que ele quer e eu consegui prover isso pra ele. Aí, tipo, aí o cara para pra refletir, sério mesmo que você tá achando que isso é uma recompensa? Pô, tá mais pra uma maldição do que uma recompensa. É bizarro essa ideia, velho. E o mais bizarro é que o pai, depois vai perceber isso tarde, ele vai ficar frustrado e a frustração dele não vai ser só dele, vai ser a frustração do filho que também não teve o pai presente. Então é uma frustração. Mas você sabe que é o problema, Sally? Infecta todo mundo. O problema é que o pai não vai perceber, porque ele tá dentro aqui dessa síndrome, entendeu? O pai não tem imunidade, não tem sistema imunológico social pra perceber isso. Então o Fábio Augusto vai pensar assim até morrer. E o filho dele vai aprender isso com o pai. Por Exatamente. Isso que a sociedade não vai mudando. Porque sempre vai, ele nunca vai ter esse negócio que você falou de reconhecer, tá ligado? É triste isso. Realmente. Ou o seguinte, às vezes o filho pega ódio do pai, que o pai é ausente e tal, e o cara vai se sentir injustiçado. Nossa, trabalhei tanto e meu filho não dá valor pra mim e tal, sabe? Sim, pior ainda, né? Quando, na verdade, o filho tava cagando pra esses bagulho, né? Pô, eu preferia ter meu pai aqui do que ter essas porra aí, né? Mas é foda, o cara também, o filho também vai entrando em positividade, vai entrando no conforto, né? Puta, meu pai tá longe, mas eu tenho tudo aqui que eu sempre quis, então deixa ele ficar longe, né? Eu tenho aqui as paradas que pra mim importa mais. E aí coisas que não deveriam ganhar uma importância maior do que a família, acabam ganhando, tá ligado? Hoje em dia, o que eu falei naquele programa lá, o que é normal. No final do programa, não sei se a série lembra, que a série gravou. Não lembro se o Wilde e o Branco gravaram. No final daquele programa, eu falei que eu acho que lá pra frente a família vai se tornar uma coisa secundária. E aqui o Pyong fala disso também. Ele fala dessas noções de família que vão ficando cada vez mais rasas. Que esse negócio do luto mesmo, o luto se perdeu, cara. O luto era uma puta, um acontecimento foda na família, cara. Uma pessoa perdeu a vida. Se muita gente tem família hoje, se a sua avó, por parte de pai, uma coisa assim, morrer, sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai acordar 7 horas pra ir trabalhar, do mesmo jeito, sabe? E se você conseguir um atestado ou alguma coisa assim, chegar no trampo, o seu empregador vai olhar pra você com cara de cu e vai desconfiar de você. Porque o cara não quer saber disso, o cara quer que você trabalhe, porque é capitalismo, né? Então isso foi entrando em segundo plano. Tem muita gente que fica doente e não quer pegar atestado pra levar no trampo, porque sabe que o próprio empregador vai ficar de cara de bunda. Vai desconfiar, Exatamente. Muitas vezes não vai aceitar, né? E vai falar, pô, o cara te deu 7 dias por causa da conjuntivite? Como assim? Pô, foi o médico, eu não sou médico. Pergunta pro médico. Vai lá no hospital e pergunta pro cara, né? Mas aí, nego, pra evitar esses conflitos, acaba falando, não, vou trabalhar doente mesmo, né? E aqui o que mais tem nessa sociedade positivista aqui, positiva, é isso. É você não ter conflito, né? Que é você não ter o controverso, né? Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Eu fiz vestibular, cara! Tô cansado de ter mais desgraça! É esse negócio que hoje em dia que nego fala lá. Na escola tem muitas atividades onde não tem o perdedor. Tem sempre os lugares, né? Sei lá, minha irmã fez uma atividade lá, tinha 20 pessoas participando. Então o último cara, ele não era o perdedor. Ele era o 20º ganhador, tá ligado? Ele era o ganhador de número 20. E tipo, tem 20, não, cara. Não tem frustração, né? Não tem o oposto, tá ligado? Não tem o opositor. Tem aquele negócio de tipo, não, cara, você perdeu, sabe? A vida continua, você perdeu, amanhã você pode ganhar... Sabe? É isso. Mas não, hoje em dia ninguém mais perde. É sempre esse negócio de você é o ganhador, o segundo ganhador, o terceiro, não sei o que, sabe? O bônus, a repescagem, não sei o que. E tem um monte de coisa pra resgatar. e no final, sabe? Até um exemplo, desculpa só me alongar numa parada, um exemplo que eu achei muito foda, eu vi um cara fazendo um post no Facebook esses dias, eu lembrei demais dele disso. Ele falando, ele fez um post falando assim, quando eu era pequeno, eu usei um tênis o ano inteiro, e eu me identifiquei muito com isso, porque eu usei um tênis o ano inteiro. E ele falou assim, na minha casa só tinha dois canais, o SBT e a Globo, e quando eu passava de ano no final do ano, eu não ganhava presente, eu não ganhava um bagulho especial, porque é a minha obrigação, caralho, passar de ano. Quando você vai trabalhar todo dia, Wilde, você não ganha um presente por isso, é sua obrigação, você ganha o seu salário porque é um acordo, tá ligado? Hoje em dia não, cara, hoje em dia nego dá bonificação atrás de bonificação pra coisas que não mereciam bonificação. Muitas vezes pra quando o cara faz uma coisa errada, nego dá uma bonificação pra quê? Pra motivar. Puta, aquele funcionário roubou de mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar mais R$1.000 pra ele pra provar pra ele que não deve roubar. Tipo, não, você não tá provando porra nenhuma pra ele, ele vai te roubar cada vez mais. Isso vai fazendo o quê? Fazendo a galera retroceder. Isso vai fazendo a galera retroceder, né, cara? E aí nego vai entrando nessa positividade, nesse conforto extremo, onde ninguém nunca fala não. O que falta muito hoje em dia é essa palavra, né? Eu não gosto muito dela, mas é o que falta. Às vezes você chegar na pessoa e fala não. Tipo, pô, vamos lá comigo na festa, vai ser mó importante. Não, não vou, cara. Ninguém fala isso, mas a gente devia falar, né? A gente sempre dá esperança, né? Pô, vamos ver, vamos trocar ideia, vamos marcar e tal. Vamos marcar. É, a gente tá muito esperança, mentira, né? Sim, uma mentira. Você podia falar pro cara, não, cara, eu não vou, por causa disso, acabou. Mas aí você pensa também, puta, o cara não vai aceitar. Então, pra evitar o conflito, olha aí, Pyong falando a verdade de novo, totalmente, eu vou deixar pra lá, né? Isso é uma bosta, nossa, né, cara? E é muito isso, essa parada do conflito, sabe? Essa parada de aceitar tudo por não querer mais conflito com ninguém, de você, ou até mesmo de você não se sentir mais aceito nessa sociedade positiva, né? Porque todo mundo aceita uma coisa. Se você não aceitar, você vai ser o estranho. E a gente vê esse exemplo muito, vamos supor assim, nas nossas mães. Elas são muito ligadas a isso, a questão de aceitação. Ah, mas se você fizer desse jeito, você não vai ser aceito na sociedade. Você tem que ser aceito na sociedade. A gente cresceu com isso na cabeça, sabe? De você tem que ser aceito, você tem que ser aceito. É, o que a sociedade do cansaço traz é essa parada do positivo e negativo, que são, às vezes, vamos dizer assim, fazem parte da mesma coisa, mas são diferentes, né? Fazem parte da sociedade, mas são diferentes. E o conforto e o conflito também servem muito bem nesse exemplo. Porque tudo aquilo que te traz conforto não te traz conflito, tá ligado? Se você tem um conflito, você perde um pouquinho do conforto. E aí você fala, ah, não, cara, não quero perder um pouquinho disso aqui, sabe? E aí você fala, não, deixa pra lá. O casal, às vezes, que briga tanto, e poder resolver numa briga só. Fala o seguinte, vamos separar, vai você pra um lado, eu vou pro outro, acabou, a gente vira amigo ou nunca mais se fala, mas não, pra evitar esse conflito direto e continuar num conforto fingido, o nego vai empurrando isso com a barriga, né? Aí daqui a pouco tem um filho, aí daqui a pouco casa, aí daqui a pouco tem 3 filhos, aí depois de 20 anos de casado, pega e fala, nossa, 19 anos atrás eu devia ter separado, né? Porque se eu separar agora vai ser chato. E aí a pessoa continua casada por obrigação, conforto, só pra evitar esse conflito. Exatamente. Dentro da sociedade do desempenho, né, o Branco fez a pauta, que legal os tópicos, parabéns, Brancão. E a gente tem a questão da hiperatividade, que também reflete um pouco nesse negócio do multitask, né? Eu queria contar uma história pra vocês bem legal que eu ouvi no restaurante. Dedé, que é o churrasqueiro lá do restaurante, gente boa pra caramba, me contou isso quando eu cheguei lá. Ele falou assim, olha, esse bagulho de você querer fazer várias paradas ao mesmo tempo, tem um exemplo clássico que é o quê? O cara que tem que levar os pratos de uma mesa até a outra. O que acontece? Ele pega aquele, vamos supor assim, tem 2 caras, um na direita e um na esquerda. Cada um desses caras tem 2 mesas, certo? Na mesa tem 100 pratos. O seu objetivo é simples, pegar esse prato e levar lá para outra mesa. E o cara da sua direita, como se fosse uma competição, também tem esse objetivo, pegar esses pratos e levar para outra mesa. O cara da esquerda vai pegar os 100 pratos de uma vez e vai levar para a mesa. E o cara da direita vai dividir a pilha em 50 e 50 e vai levar para a mesa. Estão acompanhando? Uhum. Certo. Aí o que acontece? Por lógica, pela lógica, você vai pensar assim, pô, o cara que vai levar 100 pratos vai levar mais rápido. Não necessariamente, por quê? O cara que vai levar 100 pratos, ele vai andar muito mais devagar, tentando equilibrar aquela puta daquela pilha, que talvez o cara que dividiu em 50 vai chegar mais rápido do que ele fazendo 2 viagens. E tem aí também o outro lado, que transforma o negócio num paradoxo, né? O cara que dividiu de 50 em 50 fez uma divisão às vezes insignificante, porque 50 pratos empilhados ainda é uma puta pilha do caralho. Então o cara da esquerda vai levar devagar uma viagem, e o cara da direita vai levar devagar também 2 viagens, tá ligado? Tem também um terceiro ponto pra fechar o exemplo, que é a chance de quebrar os pratos. O cara que tá levando 100, ele tem uma chance muito maior de quebrar os pratos do que o cara que tá levando 50. Porque se o cara que tá levando 100 derrubar, acabou. Não tem outra chance, né? O cara que tá levando 50, se ele derrubar 50, ele pode pegar outra pilha de 50 e dividir em unidades. Levar um por um e ele vai ganhar. O cara que quebrou o 100 não vai ter nenhuma chance de levar nada. Se o cara que tá levando de 50 e 50 da direita levar um prato, ele ganha, entendeu? Porque o outro quebrou tudo. Então, esse paradoxo, onde você não vê solução nem de um lado nem do outro, traduz muito o que a gente viu aqui na sociedade do cansaço e o que a gente vê na nossa vida. A gente, às vezes, tenta fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não faz porra nenhuma direito. E muitas vezes, quando a gente tenta focar só em uma parada, a gente acaba não fazendo direito porque a gente tá com a cabeça em várias outras. Então a gente tá em paradoxo, a gente não consegue nem ser multitask e nem ser focado só numa coisa. E nem consegue ser focado em uma e nem ser multitask, tá ligado? É bizarro, velho. Outra coisa legal de se pensar é o seguinte, eu tava até conversando com a minha irmã, que ela gosta muito dessa parte de filosofia e tal, e que, tipo, o capitalismo, ele tem muito o veio de especialização, tá ligado? Às vezes é até mais fácil você conseguir alguma coisa se você, não, eu sou especializado em consertar o LED LED do monitor da parte de cima, tá ligado? Da TV. Não, beleza, então chama aqui que você vai entrar nessa parte. Só que em contraponto, você tem que... Aí quando você chega lá pra você fazer esse trabalho, mas aí tem, tipo, 30 monitores pra você sair consertando, tá ligado? Coisa pra caralho. Sim. E você tem meta pra fazer, e você tem que se planejar, tem que organizar isso e aquilo outro. Às vezes você tem que arrumar seus materiais e tal. E no fim das contas, você é especializado, mas também tá nesse multitarefas, tá ligado? E cara, no fim das contas, tem sempre um cara lá que tá falando, bora, eu quero produção, tá ligado? O negócio que o pessoal que trabalha comigo fala, às vezes é que eu acho muito engraçado, mas é uma verdade, tipo, irmão, o cara tá, o gestor X tá falando pra gente trabalhar rápido, pra gente correr, espera aí, eu não sou Ayrton Senna, não, que trabalha correndo, o cara trabalha correndo e olha onde ele tá agora, tá ligado? É bem por aí, né? Na prática, você vira um multitask, só que não, né, cara? Tipo, você tenta fazer tanta coisa e no final você não consegue fazer mais nada. E a sociedade não deixa, entendeu? A sociedade um dia não deixa. Quantos de vocês que estão aqui, a pessoa que tá gravando também, quantos de vocês são especializados e trabalham em áreas que muitas vezes não tem nada a ver com o que você se especializou, sabe? Eu mesmo sou formado num bagulho e trabalho de motoboy. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A grande maioria das pessoas da sociedade, mesmo que tentam se especializar em algo, não conseguem. Porque nego vai te jogar numa parada onde tem aquilo no qual você é especializado e tem mais alguma coisa pra você ser multitask, tá ligado? Então nunca você consegue ser especializado. O cara que lava louça, ele nunca vai só lavar louça. Ele vai ter que lavar louça, ele vai ter que servir a mesa, ele vai ter que tirar a carne da churrasqueira, ele vai ter que fazer uma entrega se o cara pediu do lado do restaurante. E sempre vão pedir pra ele fazer alguma coisa a mais, tá ligado? Por isso que muita gente diz que os filósofos de antigamente eram pica do caralho, porque os caras não tinham base histórica nenhuma e tirava tudo da cachola. A filosofia é assim, você pega o que já existe e vai, né, conversando em cima. Antigamente, os caras não tinham uma base histórica de filosofia. Os caras criaram essa porra. E muita gente fala, puta, por que que eles eram tão fodas? Porque eles eram especializados nisso. O próprio autor aqui, o Pyong, o cara é filósofo, formado na literatura, não sei da onde, teólogo, professor. Então, o próprio autor da Sociedade do Cansaço não é um cara que é especializado só em uma parada. E ele critica exatamente isso. Pra você ver como ele também tá dentro da sociedade, tá ligado? Ninguém tá fora. Essa cura que vai vir de fora, não sei como é que vai vir, só se vier de outro planeta, porque se tá todo mundo dentro desse problema, né? Se tá todo mundo com aquela gripe, é o apocalipse zumbi, né? Se todo mundo virar zumbi, quem é que vai vir salvar? Não tem jeito, ou todo mundo vai morrer em algum momento, né? Vai morrer porque vai acabar os seres humanos pra galera comer, ou todo mundo vai continuar zumbi pra sempre. Se acabar os seres humanos, não tem como os zumbis voltar a ser seres humanos sozinhos. Eles não vão falar, ô, peraí, gente, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a ser gente, né? Ninguém vai fazer isso, porque os outros zumbis podem não deixar. E é o que acontece com a sociedade. O cara pode querer ser especializado em algo e falar, não, gente, eu vou trabalhar só nisso. Aí o patrão fala, não, você vai trabalhar no que eu mandar você trabalhar. Isso é foda, né, cara? Aí você pega, cara, muita gente aí que é da elite intelectual e tal. Ele se torna um especialista em um determinado assunto. Cara, a maior parte, simplesmente porque o cara só estudou e não precisou trabalhar, por exemplo. O cara só teve tempo pra estudar, só teve bastante tempo pra refletir. Pra realmente se especializar em alguma coisa, eu quero ver um cara, pode acontecer, claro, mas eu quero ver alguém se tornar lá um pós-doutorado lá, um pica das galáxias lá e, tipo, trabalhando em 2, 3 empregos. Não rola, cara. É, sim, trabalhando e estudando, igual a grande maioria das pessoas fazem, não, sabe? É muito difícil. Esse bagulho do ócio, cara, quando surgiu e até um pouco na Idade Média ali e tal, era simplesmente você não trabalhar, sabe? É o cara que não trabalha. Quando você não trabalha, você tem tempo pra pensar em tudo que você quiser. Muitos caras de outro... Eu fico vendo, a gente hoje se mata pra escrever um conto. Eu, cara, me mato pra escrever. Não que eu demore... Quando eu sento pra escrever, eu escrevo um conto em 6, 7 horas, brincando. O foda é ter essas 6, 7 horas livre. Vocês conseguem imaginar a dificuldade no dia de hoje de você ter 6 horas livre só pra você? Sabe, é impensável. Você chora pra ter uma hora. Cara, é, né, mano? E não consegue. Quando você tem hora do almoço, o que você faz? Você come rapidão pra mexer no celular. E aí você perde todo o seu tempo, né? Então, igual às vezes a gente fala assim, ai, domingo eu vou tomar um tempo só pra mim, ou domingo eu vou tomar um tempo só pra minha família. Não tem como. Querendo ou não, uma horinha você vai, sei lá, pegar o celular, vai dar uma olhada, vai querer mexer em alguma coisa, vai querer fazer alguma coisa. E não tem como mais. É impossível você conseguir tomar esse tempo só pra você por muito tempo. E mesmo que você consiga tomar o tempo, você não toma o ócio, entendeu? Porque se você tiver um tempo só pra você, você vai falar assim, ui, hoje eu tô de boa pra pôr minha série em dia. E a gente volta naquele problema de novo, de que você não tá descansando, você tá usando sua mente ali, cara. A cabeça não para, a cabeça não para. Sim. Vocês, uma pergunta aqui, vocês já tiveram essa impressão alguma vez de ter vontade de ver um filme na Netflix, mas pensar, puta, eu tô mó cansado, eu não quero ver agora? Já tiveram essa impressão, exatamente, assim? Exatamente. Ah, várias vezes. É exatamente total, isso, sabe? Total. O corpo da gente, a nossa mente começa a falar. Fala, velho, não vai ver que você já tá cansado, você vai ficar mais cansado ainda. E aí você não entende, você fica com aquele sentimento ruim dentro, né? Tipo, puta, cara, eu queria ver, mas puta, tô cansado, então não vou ver agora não. E aí no outro dia de manhã... No nosso caso, que a gente quer escrever, que geralmente eu escrevo, sei lá, um pouco antes de dormir. É, o corpo tá pedindo descanso e você fica mal, porque, caramba, eu tenho que escrever afinal, né? Tipo, pô, eu gosto de escrever, eu tenho que escrever. E não acaba não rolando, você vai dormir, cara. Tipo, faz um paralelo com a questão do o torturador e o torturado. Tipo, você fica se torturando porque você tá se cobrando. Sim. Eu vejo muita gente falar um negócio que é muito interessante. Muita gente fala assim, cara, eu só tenho ideia na hora de dormir. Você já deve ter ouvido muito isso. O nego fala, eu só tenho ideia na hora de dormir. Não é que você só tem ideia na hora de dormir. É porque naquele fragmento do seu tempo, entre o momento em que você desligou todos os computadores, televisão, caralho, colocou seu celular pra carregar, deitou na cama e virou pro lado e fechou o olho, naquela fração da sua vida, existe o quê? Ócio. Pela primeira vez no seu dia, cara. O único momento de ócio que você tem é aqueles 5 minutos entre o momento que você põe o celular na mesa ou no criado mudo e o momento que você vai realmente dormir. E nesse momento você começa a ter ideia pra caralho. Por quê? Não é porque você é um cara especial, não é porque você só tem ideia à noite. É porque é o único momento que você tá tendo ócio real no seu dia, na sua vida, tá ligado? E aí nego fala, mas aí eu levanto pra escrever e a ideia vai embora. Por quê? Porque você levanta, vem computador, videogame, celular, você quer ver notebook e o ócio vai embora de novo. Você vai fazer o negócio. Você vai entrar em negócio de novo. Maldito negócio, ai, mano, esse caralho. Termo, esse termo, puta que pariu. Porra. Galera que tá ouvindo deve tá louco hoje em casa. Hoje em dia, eu não vou mais... Eu vou olhar pra esse termo, negócio, e não vai ser mais a mesma reação. Não vai ser a mesma visão. Nossa. E quando você... Quando a pessoa me chamar, vamos fazer um negócio ali, eu vai pra lá, filho da mãe, deixa eu ficar morto. Porque quando você tem esse tédio, é o momento que justamente você vai ter reflexão. Eu já comentei aqui no cast que teve um estudo no início dos anos 90, que eles chegaram à conclusão que na Idade Média, a quantidade de informação que que as pessoas tinham na época é equivalente a uma edição do New York Times. Daí a questão era, por que naquela época surgiram tantas obras assim, fantásticas, assim, de alto nível? Justamente por causa disso, porque as pessoas, elas descansavam, elas refletiam mais. Elas tinham tempo para pensar. Sim, era o tempo real, né, o que a gente não tem. Porque, voltando no exemplo da escrita, por exemplo, a gente se mata pra escrever os bagulhos. A gente tem ferramentas maravilhosas hoje pra escrever. Internet, o caralho, você busca uma palavra que você não lembra, você busca uma correção. Você tá escrevendo sobre um negócio, eu escrevi um conto há pouco e precisava colocar uma joia rara. Pesquisar sobre joias raras que desapareceram, você encontra, você aprende e tal. Mas, cara, para pra pensar. Na época, vamos dar um exemplo, que o Tolkien escreveu, sabe? Puta, o cara se fudia pra escrever aquela porra, tinteiro. O maluco, sabe? O cara tinha que ficar recarregando, cara, a caneta, recarregando a pena, folha por folha, letra por letra, com aquela letra maravilhosa, toda desenhada, bonita, e o cara escreveu um livro de 1.500 páginas, sabe? Aí você fala, caralho, não consigo escrever 4 páginas aqui porque eu não tenho tempo. Mas por quê? Porque naquela época existia esse negócio do ócio. Isso era bom, né? Falando das ferramentas, eu tava escrevendo também outro dia, eu queria fazer um anagrama, pegar uma palavra e fazer um anagrama dela. Cara, tinha sites que você faz assim online, um anagrama, pronto pra você. Tipo, se fosse na época do Tolkien, ia ter que aprender como fazer o conceito de anagrama e fazer na raça. Exatamente. E tem um negócio que é filha da puta na internet, no Google Chrome principalmente. Quem usa o Google Chrome, se você salvar ali naquela barra dos favorito, WhatsApp, Telegram, Facebook, essa porra, quando você entra no Google Chrome, ele mostra ali que tem um númerozinho. Às vezes tem o número 1, às vezes tem o número 2. Você nem abriu o bagulho, mas só aquele negócio... Você não resiste. Ele já tá te falando, olha, tem alguém te chamando. E aí você não... Puta, você não consegue resistir. E isso, se você pensar do lado do Google, é maravilhoso. Porque o Google pensou assim, eu tenho um monte de pessoas que têm esse ócio e eu posso ganhar dinheiro em cima do ócio deles. Então eu vou preencher esse ócio com um monte de coisa que eles vão achar legal, tá ligado? Mas no final do dia eles vão se fuder, porque eles não vão ter tempo pra eles. Exatamente. Não confundam ócio, cara que é vagabundo, né? Nada disso, você pode trabalhar Tem tal, muita gente que confunde mesmo isso daí, sim, de negócio de... Ai, vou estar tá vivendo do ócio só aquele ali. Fulano mas tá ocioso, né? Lembra até uma piada que o Ari Toledo contava. Que ele falava que o cara chegava no outro e falava assim, ô fulano, nós somos dois vagabundos? Aí o cara, por quê? O rapaz ali falou que nós somos dois vagabundos, que nós não temos o que fazer. E o cara falou, não, nós não somos vagabundos, não. Nós somos ocioso, porque a gente tem o que fazer. A gente só não faz porque a gente não quer. Então, quer dizer, não é que o cara é vagabundo, né, mano? Nito, né, cara? Que... Nito. Maior filósofo brasileiro, né? Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Eu fiz vestibular, cara! Tô cansado de ver mais desgraça! Vamos falar um pouco aqui agora daquela coisa da vida ativa, né? O que é essa vida ativa? O que é essa coisa de... A gente não tem interrupção, né? É uma coisa que ele bate muito aqui na sociedade do cansaço. O que falta na gente é interrupção. E eu li muita crítica, senhor Pyong, falando que o senhor também não tem interrupção. Em muitos momentos... Estamos de olho, hein? Em muitos momentos ele começa a promover um papo muito foda, como a gente tem aqui, só que aí no momento que o cara vai ter uma catarse, vai descobrir um negócio foda, ele corta. E ele fala, não, cara, você cortar esse tipo de coisa não é a interrupção certa. A interrupção certa é o negócio que a gente falou assim, ó. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático pra galera entender. A gente tem a nossa vida ativa que é foda pra caralho. Você tá o tempo inteiro fazendo coisa. Você vai pro trampo, aquela loucura, não sei o que tal. Quando você chegou em casa, aí tá a hora da interrupção, entendeu? Aí tá a hora de você falar, eu não mexo mais com nada do trabalho. Aqui é a minha interrupção. A interrupção que o Pyong às vezes demonstra no livro, na própria escrita dele, é o cara tá no trabalho, aí dá meio-dia, ele vai almoçar e não volta mais, tá ligado? Esse tipo de interrupção não funciona. A sociedade não perdoa esse tipo de interrupção. Se você fizer isso aí, você vai ser mandado embora, muito provavelmente. Vai pro lado da rua. Então, a interrupção sadia que ele propõe aqui também, e que isso sim eu acho muito foda, é essa. Você vai pro trampo, quando você chegou em casa, não tenho mais trampo. Então, quando você chegou em casa, ó, cheguei 5 horas, das 5 até as 9 é o horário pra mim. Das 9 até as 10 eu vou resolver alguma coisa do trampo, e amanhã eu vou pro trampo normal. Só que aí vem de novo aquele negócio que a gente falou, de que não é mais o vírus, né? É aquela coisa que tá na mente. Porque a própria sociedade não deixa a gente fazer isso. Tem muito trabalho que não deixa o cara fazer isso, né? Ligo soca trabalho no cara até o talho, o cara tem que chegar em casa e tem que fazer e já era. Você não pode ter, vou ter só uma hora. Mas e se levar 2 horas? Você tem que dar 2 horas, que amanhã você tem que apresentar o negócio, tá ligado? Isso até me lembrou, a gente pode até trazer pra cá Hoje em dia as pessoas que trabalham em casa, o que que vocês acham disso? Eu queria até saber a opinião de vocês, o que que vocês acham disso? Relacionado à sociedade do cansaço, é o que ele traz. Pior merda. Sobre pior merda a pessoa ser superativa. Pior merda que existe, você não consegue. Tipo, porque você não trabalha, não para de trabalhar. É, então, ó, o Wilde mesmo, acho que ele passou um pouco por isso. Pra ler o livro aqui do Pyong já foi um sacrifício da porra. Por quê? O livro é chato. Ele é escrito de uma maneira muito chata. E o que, que você tem ao redor? Coisas legais. Então eu tô na internet com um monte de coisa legal e eu tô lendo uma coisa chata pra caralho. Então eu ficava o tempo todo pensando, meu, aguento mais, eu quero as coisas legais da vida. Mas eu tinha que ler o livro. Não sei se o Wilde passou por isso. E aí você fala, puta, deixa eu ler essa porra rápido pra acabar logo. Só que se você ler rápido, você não consegue entender, porque é muito complexo. Não, e aí você fica naquele dilema entre não conseguir ler, não conseguir as coisas boas da vida, ficar na chatice, querer ler rápido, volta, perde mais tempo. É o cara, né, que leva os pratos. Você quer levar tudo de uma vez, daqui a pouco você quebra tudo, você tem que voltar, e aí, puta, sabe, você não sai do lugar. Acho que, assim, não muito de tipo, você ficar sendo seduzido pelas coisas legais, tá ligado? Porque eu fiquei nessa, não, eu tenho que ler essa porra, tá ligado? E só que, tipo, eu tava me cobrando foda, e eu tentava, meu irmão, eu tô passando só o olho, como eu disse há um tempo atrás, eu tô passando o olho nas páginas e não tô absorvendo nada, tá ligado? Aí o que é que eu fiz? Que eu até, depois que eu tava conversando com a minha irmã, isso aí, e ela até falou assim, olha aí, ó, usando o mundo líquido pra conseguir fazer umas coisas. Porque você tá usando de artifícios de tipo, da modernidade líquida e tal, você não tá lendo o livro, tá ligado? Você não pegou do livro, isso aí. Você teve que recorrer a vídeo, a imagem, a artigo, tá ligado? Coisa no computador e tal, pra você, agora eu peguei a ideia geral, e aí sim, a leitura ficou um pouco mais fácil, mesmo com palavreado e o vai e vem que tem, tá ligado? Mas eu não, agora eu consigo entender o que é que ele quer. Tá ligado? Sabe e como que o Pyong chamaria isso, Wilde? Positividade. É por isso que eu odeio esses audiobooks. Nego, esse dia eu escrevi um conto, só um ponto. Aí veio um menino e mandou uma mensagem pra mim. Ele até ouve o CC, não lembro o nome dele. Ele mandou uma mensagem pra mim assim, Febrino, me manda aí o link aí, com tipo, me manda o arquivo, né, do Word, que eu vou jogar num aplicativo que eu tenho que ler pra mim e vai falando a leitura, né? E eu fiquei tão feliz que ele disse que ia ler, e aí depois ele mandou essa e eu falei, caralho, você não vai ler, você vai ouvir. Foi aquele conto do Jean de La Fer lá, né? E aí eu fiz um audiodrama pro Meia Lua. Eu falei, então ele ouve essa porra desse audiodrama aí, então, né? Pensei que o cara ia ler, fiquei mó feliz, mano. Aí o cara, não, eu quero ouvir. Eu falei, toma no cu, cara, maldita tecnologia. Poxa, você não tinha lá o Paráxine lá, pô, você reclamando do quê, pô? Mas o Paráxine não é livro, não, né, porra? É, não é um texto, é um bagulho que foi feito pro áudio, história, né? É história, tá viajando. Quando eu escrevo um bagulho em texto, eu quero que o cara leia, porque ele vai ter um sentimento que nem um áudio vai trazer pra ele. Mas a porra do conforto, a porra da positividade, só com o áudio no rabo do cara, só com o audiobook, e o cara ouve e depois acha que leu. E aí ouve e muitas vezes não entende porra nenhuma, porque ouve jogando, perde uma vírgula, perde uma coisa, perde outra. Ou o cara que lê, às vezes lê numa entonação muito própria do cara que leu, ou do programa que leu, que não tem nada a ver com a entonação de que o cara teria ali, sabe? Porque quando você lê uma parada, a sua mente, cara, ela imagina aquela porra ali de uma maneira muito própria. Quando alguém conta pra você, é uma imaginação totalmente diferente. E até, eu trouxe essa parada de pessoas que trabalham em casa, porque eu pensei muito nisso, sabe? A questão da pessoa não se desligar, da pessoa não ter um tempo pra si. Deve ser muito foda pra eles, porque eles devem pensar assim, que eu vou começar a trabalhar em casa, eu vou tirar, sei lá, 5 horas só pra fazer tudo que eu tenho que fazer hoje. Só que você não consegue tirar só essas 5 horas. Você vai querer adiantar mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E você não para, e o trabalho tá ali, aquela parada da acessibilidade que a gente já falou, né? Uhum. O trabalho tá ali o tempo todo quando você quiser, você vai querer fazer isso porque você se sente na obrigação de fazer isso, sabe? Você não consegue parar, você não consegue se desligar. Então, você tá dando um exemplo do trabalho, Célio, mas sendo muito sincero, sabe o que também acontece? A procrastinação é exacerbada. Procrastinar é você simplesmente deixar o que você tem que fazer agora pra fazer depois. Só quando você junta essa hiperatividade, essa vida ativa louca, com a procrastinação, você toma no cu. Porque você fica empurrando as coisas. É um monstro. Você empurra as coisas com a barriga, ao mesmo tempo que você ocupa aquele tempo vazio com outras paradas. E aí você vai empurrando e ocupando. Então, quando você empurra uma coisa pra frente, é pra você ter um tempo livre, certo? Só que quando você empurra uma coisa pra frente e coloca outra no lugar dela, você não tá ganhando nada. Você só tá se prejudicando. Exatamente. Tá ligado? Ele até fala total. No livro que se a tal vida ativa, é a questão que todas as atividades humanas serem reduzidas à questão à função de trabalho. Tipo, ele critica isso aí. E ele acredita que com a sociedade do cansaço tá ficando pior, porque as pessoas são cada vez mais histéricas, tá causando tipo, uma hiperatividade que beira histeria nas pessoas. Ele compara muito com o computador também, né? Que ele fala, o computador vai fazendo, e se você não mandar ele parar, ele não para nunca. E a gente também, vai fazendo, o cara chega em casa e ele acha que terminou, só que ele começa uma carreira de outras coisas, ele continua fazendo, ele vai fazendo. O único momento que o cara para é pra dormir, porque é biológico, que a gente tem que dormir, senão a gente morre. Mas se não fosse isso, ninguém ia continuar. Tanto que você pode estar com o maior sono do planeta Terra, cara. Se você entra na internet pra ver putaria, você fica 2 horas vendo putaria. Ou você pode estar com o maior sono da Terra. Você liga o videogame e põe um podcast no ouvido, você vai dormir 3, 4 horas da manhã. Você tá sempre continuando, tá ligado? Eu não consigo ver putaria por 2 horas, cara. ora, temos um rapidinho aqui. Vou dormir cedo hoje. Mas é, cara, e você vê, vocês devem ter passado por isso. Às vezes você tá com muito, muito sono, você fala, cara, se eu deitar agora, eu vou dormir. Mas aí você vê alguma coisa, lembra de alguma coisa, planeja, programa, cria, faz alguma coisa e fala, puta que pariu, já passou 2 horas. Tá ligado? Isso é um problema sério. A gente tá virando um pouco no computador, né? Você fazendo esse tipo de coisa, o Pyong, ele entende que você está trabalhando ainda. Isso não deixa de ser trabalho. É trabalho, só que é aquele negócio que eu falei. Quanto o caçador-coletor trabalhava de 2 a 3 horas por dia, a gente tá trabalhando quase 24 se deixar e não tá ganhando porra nenhuma, tá só se prejudicando. Exatamente. Né? O cara que tinha, por exemplo, dando essa analogia, né? O caçador-coletor de outrora, de antigamente lá. O cara não tinha porra nenhuma pra fazer de distração, assim, sabe? O cara não tinha internet, não tinha televisão, não sei o quê. O pessoal até brinca, né? Minha avó falava muito isso. Fulano lá no Nordeste tinha 18 filhos porque não tinha televisão. E aí fazia toda essa brincadeira. Mas se você parar pra pensar, existe um fundo filosófico nessa brincadeira. Que é o... Meu, às vezes o cara não tem porra nenhuma pra fazer, mano. Então, esse ócio que falta pra gente, essa falta de negócio, pro cara é maravilhoso. Então o cara tem 1 milhão de ideias, faz 1 milhão de coisas e a gente não consegue fazer nada. Consegue ver um filme e entender o filme. Tem gente que assiste um filme e depois fala, mano, não entendi nada, sabe? Não entende mensagem nenhuma. Tem gente que antes de assistir um filme, Febrini, ele vai na internet primeiro, procura saber a crítica sobre o filme, sobre o que o pessoal tá achando, pra depois assistir. Exato. E o pra pior. Não se frustrar. E o pior é que, tipo. E o pior é que, tipo assim, o cara vai, aí ele vê a crítica. Aí o cara manda uma análise sobre um comportamento e fala de alguma coisa. Vamos pegar um exemplo aqui. O cara foi ver o show de Truman. O cara nunca viu. Aí ele lê a crítica e o cara faz uma análise inteligente, falando que aquilo tem um pouco a ver com a realidade. Que às vezes a gente fica preso dentro de um mundinho e mesmo quando a gente vai sair, a gente ainda tem um, sabe? Mas a gente fala, é melhor sair, não sei. O cara faz uma crítica inteligente. O cara lê a crítica inteligente, assiste o filme e não consegue entender. O cara assiste o filme e não consegue encaixar a crítica que ele leu dentro do filme, tá ligado? Tipo Matrix. O cara lê uma caralhada de coisas mega inteligentes sobre Matrix. Mito da caverna e o caralho. O cara assiste, ele não consegue ver nada daquilo. Só vê um filme de ação. Que é essa falta desse ócio. A mente cansada, né, cara? Porque assim, eu vi um pouco vocês ficarem tipo, reclamando que é meio pesado o livro. Assim, mas, cara, tipo, com textos filosóficos, cara, é o tipo de coisa que você vai ter que ler 4, 5 vezes mesmo pra começar a assimilar mesmo, cara, porque é pesado. Eu discordo, Branco, eu discordo. Ele escreve muito chato, cara. Pô, o Bauman era um tiozinho. Eu já li filosofia super fácil, porra, super de boa pra absorver. A gente leu o Bauman não faz muito tempo, a gente gravou, infelizmente ele faleceu, mas, cara, ele é divertido, ele é engraçado, ele conta coisas ali que você dá risada. Não, até o próprio Nietzsche é engraçado. Sim, é, os caras são, eles comparam uma coisa com a outra. Eles fazem analogias, ele transforma o rei num porco pra dar um exemplo de que quando você ajuda, sabe? O Pyong não, cara, é um bagulho, parece que tá lendo um manual. Comprei um armário e tô lendo um manual de como montar o armário. Manual de filosofia. Manual de filosofia, sabe? Isso é muito ruim. Por isso que, e não é só a gente que falou isso. Tem muita crítica na internet. Muita gente que tá ouvindo a gente vai procurar ler, ou que já leu, deve concordar também. Porque, meu, é muito chato. E até o que eu tinha falado pro Sabrina bem antes da gente gravar, é... O primeiro, a introdução lá mesmo, quando ele tá introduzindo a gente e comparando a infecções e tudo... Eu li aquele capítulo duas vezes para eu conseguir começar a absorver. E aí eu fui continuar lendo para eu depois entender a introdução, sabe? Cara, faz meio sentido a gente entender o livro no meio, não na introdução, né? Mas, enfim, é igual eu falei pro Fabrini. Ele deixa as coisas muito assim. Ele pega as ideias dele, joga aqui pra gente, fala, solta pra gente. E assim, a gente... Muitas das vezes a gente que tem que fazer a conclusão, sabe? Ele não deixa as coisas claras, sabe? A gente que tem que começar a ligar as coisas e tentar entender o que ele estava tentando passar. É, nem todo cara que faz um curso foda de letras se torna um bom escritor. E nem todo cara que é um bom filósofo também se torna um escritor, tá ligado? Então o problema do Pyong acho que é a escrita. A escrita dele é muito ruim, ele não consegue colocar as ideias ali com clareza. Então pra gente acaba ficando confuso. O Bauman, quando a gente leu lá, Mundo Líquido e tal, as 44 cartas começam de um jeito muito legal. Ele começa dando um exemplo de uma mina lá, né, que manda não sei quantas mensagens por dia, e aí ele faz uma continha matemática e no final ele fala assim, ah, então ela tem tipo 11 minutos por dia pra ela. E tipo, meu, aquilo ali já explode sua cabeça, você já fala, caralho, quero ler mais. Quando literatura é foda, se ela não te pegar no começo, cara, depois é difícil ela conseguir te agarrar. Quando ela começa devagar, O Senhor dos Anéis, começa devagar, Festa do Condado, eu reconheço, mas depois, maluco, você não consegue parar de ler, que é um arregaço da porra. O foda aqui da Sociedade do Cansaço é que é devagar do começo ao fim, mano. É um saco, sabe? A escrita do Pyong realmente foi decepcionante, mas os temas, o ponto e tudo que a gente conversou aqui, nossa, cara, é maravilhoso. Isso aqui pra mim é fundamental. É igual tu até falou pra mim, Febrinho. Pode até ter sido a tradução, né? Pode ser que o texto original seja mais entendível. Sim. Mas essa tradução mesmo que a gente leu... Cara, imagina se ele escreveu... Não sei se é chinês lá na Coreia, se é coreano mesmo, se tem a escrita coreana, não sei como que é. Imagina se ele escreveu em coreano pra depois traduzirem pro alemão, pra depois traduzir aqui pro português. Virou uma loucura do caralho. Então, às vezes, pode nem ser culpa do cara, né? Às vezes é a tradução que cagou tudo, né? Mas, realmente, o livro foi muito complicado. Né? Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Eu vim vestibular, caralho! Tô cansado de ver mais desgraça! Como solução, entre aspas, pra esse problema é simplesmente o repouso. Ele cita novamente Nietzsche, que o Nietzsche ele falava que com a falta de repouso, o mundo caminharia para a barbárie. E a solução que ele propõe é justamente essa, que ele chama de vida contemplativa, que você simplesmente dizer não. Você fala não e você vai ter um descanso, um repouso pleno para você fazer reflexão e se desplugar do mundo, né, de certa forma, né? Sim, e às vezes a gente faz algumas coisas assim e faz tão bem pra gente. Eu falei num programa sobre rede social que eu tinha saído de um monte de grupo, né? Eu saí de uma caralho de grupo porque aquilo tava sendo mais negócio na minha vida. Tava sendo mais negação do ócio. Quando eu saí, maluco, eu me senti tão bem. Me senti tão bem. Tanto que esse ano eu escrevi o que eu não escrevi o ano passado inteiro, tá ligado? Realmente. Se sente bem, mano. Parece que a sua mente fala pra você assim, cara, é isso aí. Agora que você percebeu, eu vou te falar, pra eu tomar essa atitude, doeu, foi foda. Por conta desse negócio do não. A gente não quer falar não pros outros, tá ligado? Se o cara vai lá, tem um grupo lá, Amigos Forever, e o cara põe você às vezes nem quer ficar lá, porque tem pessoas que você nem conhece. Mas aí você fala, puta, se eu sair vai pegar mal, o cara não vai entender. Aí o que que acontece? Conflito. E se tem conflito, não tem conforto. Então eu prefiro ficar no conforto e continuar nesse grupo. Só que aí quando você fica no conforto, você entra nesse estado aí, né, cara? De negação do ócio. Então às vezes é melhor você ter um conflito, bota pra fuder, vai ser chato, você vai perder um pouquinho do conforto inicialmente, mas depois você volta pro ócio, mano. E o ócio é bom. Eu adorei sair desses grupos aí. Tô escrevendo pra cacete, como eu não escrevia há mais de um ano, de coração, cara. A Célia lê meus contos aí, ela sabe. Eu não tinha escrito tanta coisa como eu tô escrevendo agora. Exercícios que eu tô fazendo. Até que no ACC mesmo, você pode dar uma atenção a mais na edição, convidar uma pessoa diferente. A gente passou pelo projeto podcast delas, foi mó legal, convida a gente de fora, não sei o quê. Por quê? Porque a gente tem tempo pra planejar isso. Tem tempo pra elaborar. Ler um livro desse, né? A gente tem tempo pra pegar um livro desse e ler. Agora, quando você tem um milhão de coisa pra fazer, um milhão de grupo, um milhão de coisa pra você ficar negando o ócio, aí você não consegue ir pra lugar nenhum. Total. A gente tá pensando de alguma forma pra se desvencilhar dessas coisas também, pelo menos. Tá todo mundo reflexivo agora, ó. Olha aí, ó, o canso reflexivo, pô. Aí, ó. E eu penso muito nisso, eu falo muito isso pra Sally, pra Kel. Eu até dei uma dica esses dias nos grupos lá, do ACC. Eu falei, gente, entra no YouTube e se desinscreva de vários canais. Eu falei isso. Tem muito canal que a gente se inscreve só pra deixar lá. Eu fiz isso. E às vezes a gente fica perdendo o maior tempo. Vê o vídeo, vê 10 segundos e... E, mano, de 10 em 10 segundos você fica 3 horas no YouTube. E eu vivo buscando essas soluções bobas. Sair de um grupo, fechar um negócio, sair de... Tipo, tirar a inscrição do YouTube. O que, que eu fiz agora? Lá no Google Chrome, quando que tem aquela barrinha, eu fui lá, maluco, botão direito, removi os favoritos. Eu não quero mais ver aquela porra lá falando, tem notificação. Porque eu tenho certeza, se eu entrar no Chrome e ele mostrar pra mim que tem notificação, eu vou clicar. Então o que eu faço? Eu tiro. Eu vim aqui no meu celular, tem um modo aqui, silencioso especial, que ele não te dá notificação de nada, ele só toca quando é o alarme pra você acordar de manhã e trampar. Eu deixo nesse silencioso especial o dia inteiro, maluco. O dia inteiro. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque se você deixa a notificação e tem um celular agora que ele tem uma luzinha na frente, né? Essa luzinha, cara, foi o Satanás que inventou. Ela fica piscando. E, tipo, você não ouve ele tocar, você não sente ele tremer, mas você vê a porra da luzinha piscando, maluco. E aí você vai lá ver o que é. A minha mãe... Abate a ansiedade, mãe... né, cara? Uhum. É, a minha mãe, ela vive enchendo o saco, que eu deixo meu celular silencioso desde que eu tenho ele. Eu raramente tiro ele do silencioso. Só quando eu vou ficar longe dele, pro caso de alguém me ligar, eu escutar. Mas aí eu vou lá e desativo notificação de aplicativo, tudo. E aí eu só realmente ativo a notificação quando é em casos extremos, igual eu tô longe do celular e se alguém me ligar, eu vou ter que atender. Mas ela morre de raiva, ela fala, meu Deus, ativa essas notificações. Não, mãe, eu não gosto de notificação, pelo amor de Deus, chega. Mas cara, aqui ainda falando desse ponto que o Branco puxou, eu acho que a grande solução é essa, é de pouquinho em pouquinho, tá ligado? É de pouquinho em pouquinho, você faz uma coisinha boba aqui, uma ali. Lógico, não tô falando pra todo mundo sair de todos os grupos, tem grupos que são essenciais. A gente tem o grupo do ACC aqui, a gente conversa sobre pauta, manda data, esse tipo de grupo não dá pra sair. Tem grupos de empresa, onde as pessoas trabalham pelo grupo, também não dá. Tô falando de grupo inútil, de grupo bobo que você não fala nada faz mais de 6 meses, tá ligado? Ou de canal que você não assina, tipo, lá o negócio dos favoritos. Os favoritos são bons pra colocar site que você tem certeza que se você for buscar, você não vai achar de novo. Você não precisa salvar no favorito do Facebook. Você acha que você vai esquecer de entrar no Facebook? Tá ligado? Você não precisa... Você salva no favorito um site que você viu de um HQ ou sei lá o quê, um negócio de história, um negócio da escola. Um negócio que você fala, meu, se eu não salvar no favorito, vai ser muito difícil eu conseguir encontrar esse site específico de novo. E aí o nego fala, ah, mas tem a praticidade. Praticidade é conforto. Praticidade não é conflito. A praticidade de você deixar o botãozinho do WhatsApp lá só pra você clicar, é que vai ter essa porra desse conforto de você olhar, toda hora ele tá mostrando pra você que tem notificação, você vai clicar, é sua tia dando boa noite, e o seu hóspede vai embora. E você nem responde sua tia, não aprende nada, sabe? Febrine, a pergunta que não se quer calar, é, você vai parar de mandar pauta pra gente meia-noite? Depois desse podcast? Ei, tô treta, hein? Você quer que eu fale a verdade? Que você que mandou essa pauta aqui 11h59, ou você quer deixar no ar? Ai, ai. Bom, vamos lá então, vou começar aqui, vai. Oi, qual é a ordem? Tá aí no Skype, como sempre. Faz só 3 anos que a gente põe no Skype. É porque meu Skype tava minimizado, sabe? É, feliz 2015!